ZYK 280. Rádio da Universidade, 1080M. Um veículo da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dezessete minutos para 5 horas. 20 graus e 5 décimos. Romance Noturno e Valsa, trechos da suíte Mascarada de Aram Khachaturian, com a Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Yuri Simonov. Thank you. Thank you. Romance Noturno e Valsa, trechos da suíte Mascarada, de Aram Khachaturian, com a Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Yuri Simonov. Rádio da Universidade, 1080M, Porto Alegre. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. Sexteto em Sol Maior para cordas, opus 36, número 2, de Johannes Brahms, com o Sexteto de Cordas de Zurique.